noite atrai. Fascinante como o mar. Primeiro ela seduz pra depois te arrastar. Convite pra pecar na calada o que mais tem. Passaporte da alegria, meu truta as notas de 100. Quem é quem? Pra saber sangue é difícil. Sexta-feira quem cheira na beira do precipício. Vaidade, vício, luxo, ostentação. Onde cada um carrega um deserto no coração. Ilusão faz vampa de prisioneiro. A química transforma a mente no cativeiro. O cheiro do dinheiro atiça a interesseira. Que quando escuta um carro se molha igual cachoeira. Sem caráter, sem conduta, puta baladeira. Não vale uma noite, mas te fode a vida inteira. A noite tá cheia de alma vazia. Que vem só pra apagar a luz que ilumina seu dia. Madrugada fria, coração de gelo. E elas conseguem tudo só com a magia do grelo. Hora do pesadelo, os copos na captura. Vício vira doença e as biqueiras vendem a cura. Caminhada escura, os PM também procura. Eu vejo as viaturas querendo que te loucura. Inocência se perde, um amigo te trai. Sexo, insônia na Babilônia que cai. Sedução, tentação pra iludir. O mundão faz os convites, é muita treta resistir. Ambição, sedução, tentação pra iludir. O mundão faz os convites, é muita treta resistir. O amanhecer pra muitos traz esperança. Pra alguns só maldade, vaidade, inveja e vingança. Tem mano que se cansa desse mundo cruel. Atropela a própria vida e se perde no papel. Veneno da cascavel, no mais bonito frasco. Rosas que cheiram pólvora, perfume, pome fraco. O afundo do barco te deixa sem direção. O encanto da sereia te lança na solidão. Massacra o coração na mente, mano, traz sequela. Do morro à avenida eu vejo a vida, né, novela. Sem paisagem bela, final feliz é besteira. De quanto cê precisa pra esticar sua carreira? Sonhos viram poeira, a ambição consome. Cena triste que testa o limite do homem. Na Babilônia some o sonho do aventureiro. E a mentira do dinheiro cega vários verdadeiros. Terra de interesseiro, cidade suja insana. Droga, bebida e chana, tudo bem fácil com grana. Mentira emana. Com isso que não te ama, inimigo vira amigo, monte se joga na cama. Almas em chama, perdição, pecado inflama. Uma pá virando porco pra tirar o pé da lama. Essa é a vida, pra muito morte sem cor. Num caminho espinho que se disfarça de flor. Estrada de dor, pedras e pouco sorriso. Sangue seja bem-vindo ao que restou do paraíso. Sedução, tentação pra iludir. O mundão faz os convites, é muita